esperando a decolagem, a pista no zero, no zero, no zero. Cinco, a senha identificação, autorizado via chegada a Mário Dutra até o nível 060. Altimetro em Salvador 1012, vento 107 graus com 9 nós, temperatura 27, previsto procedimento ILS é safe está no zero, Salvador alterando o visual. Já não foi autorizado o procedimento ILS safe. Nenhum, 1928, bom dia. Boa noite, Guarani. Olha, boa noite, eu vou 096. Bom, 096, boa noite, contato radar, vou para nível 370 via Momo. 370 via Momo, vou na 096. Salvador Azul, 2591, na pushback, acionamento. Autorizado, chame o parque, 2591. 2591. A senhora identificação, autorizado via chegada Mari, descida até o nível 070, altímetro em Salvador 1012, previsto procedimento ILS 098 graus com 109, temperatura 27 graus. A placa não foi copiada. Da TAM, previsto procedimento ILS 6 e 1 no 0, Salvador operando visual, vento 098 graus com 109, temperatura 27 graus. Altímetro permanece 1092. Descida até o nível 070. 070, 73. O 4298 desça sem restrições de altitude para 2000 pés. Altímetro permanece 1092. Autorizado o sinal de procedimento ILS, que foi pista 10. 2512, autorizado a corrida dessa, 4298. 2858, chame centro Recife em 125 do sinal 45. Vista do Luna 7, 5113, no transponder, 298 controle, estação de parada 01, chama 310. Linha 310, subida Cuca, após Lua Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar, após Caju. Falou que o senhor não passará pela posição Conde. Tá bom, então é Cuca, Jamo, direto da Caju. Tá bom, obrigado, linha 310. Vem para estacionamento. Obrigado. Na M3 no CN identificação, autorizado via chegada BOMF, descida até o nível 080. Salvador opera visual, procedimento ILS XP 110, vento 105 graus com 109, temperatura 26, ajuste de altímetro 1012. Obrigado pelo. Salvador Azul 2591, para o táxi, 61 a bordo, autonomia tá, de 3 horas e 40, tá, alternando, ponto seguro. 2591, táxi via parte 3, parte 1 no Índia, você espera que 1-1-8 do sinal 95, ajuste no 02, o Movão. 1895, ponto espera. Livre táxi azul 2591, só corrigindo a autonomia de 4 horas e 10. Isso. 3662, voe Itap. Em descida até o nível 050. Controle. Procida da voa do estado da presença, 362. Ativo, descida até o nível 050. Mantenha nível 060. 0060, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, X3, 0. Autorizado ILS, 0. O 4298, estabilizado, se seguir. O 4298, completa agora com a torre em 198, decimal 95. 1895, obrigado, boa, 4298. 4298, 7000, reportar baixada travada 10. 4298, livre pouso 10, vento 1, 10 graus, 10 norte. Cilindro 9890, Salvador, Terra Visual, procedimento ILS, expedição 90, vento 102 graus com 11 nós, temperatura 27, altímetro 1012. Espera pronto, azul 2591. 91 mantém ponto de espera. Quatro, ele precisa de informação, uma dois, um, dois, um, dois, um. Obrigado, mãe. Sete, azul 2795. Ok, mas é o 4298 mesmo. Sim, tá que tem via aqui o 438 fica todo sinalizador. 3305, check trem entre pouso 10 vento 10 graus 109. Ok, trem baixo é travado, 3305. Mar. Alto 298, nós vamos só transitar em Salvador, a aeronave vai ter noite, para seu conhecimento. Estou lhe informando que nossa aeronave é trânsito. Nós vamos ficar apenas uma hora aí e retornar a Guarulho. Não é a aeronave que vai permanecer em Salvador, não é até noite. Então, apenas a confirmando a posição do senhor para o 298, prossegue em alfa, mantenha a insurgente. A posição indicada foi a 01, porém a mesa encontrou-se ocupada. Alfa, Santa Juliette, guardando, passou 298. Solidadores, a 3662, Campo Alice. A 3662, completa com a torre 198, decimal 95. 295, tá. Boa noite, 3662. 3662, pode falar, você manda só agora, você está livre? Aguarda, 3662. Salve, Salvador, Xanete, dia 310. Ponte 1, pode ficar aqui assinando. Ponte 1, autoridade de Chimitaco, 310. Valeu, obrigado, tchau. O 4298 segue para outra posição, consigo? Negativo. Foi informado que o senhor irá aguardar 01. É o formato que a gente aguardou na alfa. E aí, o senhor vai manter a alfa aguardando a liberação da 01. Boa noite, taxi de alfa, mantenha antes do Juliette. Alfa, mantenha antes do Juliette, tem que ser o nome. Pouso 1-0, vento 110 com 8 pontos. Pouso 3-1-3, estabilizado. 3-1-3, completa com a torre 1-1-8, decimal 95. 2-1-5, 3-1-3. É, 3-1-3, boa noite. Passando 1 milha de Sintra. 3-1-3, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. É, reporta laser verde, posição de 3 horas. Confirma? Laser, ele na posição 3 horas sobre a cidade aqui. Tente 6313, graças pela informação. Meia 2, solo 1-1, livre direito, chama solo em 1, 2, 1, decimal 1. Direito 2, 1, 1, 3, 3, 6, 6, 6. Solta de Alfa, mas tem a lista Juliette. Alfa, uma lista de Juliette, 1-1-0 graus, 0-8-0. Faz para o Xanadinha 3-1-0, 1-5-0 a bordo, nós temos 3 horas e 10 minutos Natal. Isso é após o ponto do mesma linha e mantenha no zero. Após o ponto do mesma linha e mantenha no zero. 85 da aviona. 85, 23 do ajuste, Xanadinha 63, 1-0, obrigado, zero. Azul, Mário 2, aviões, o apostate da Avianca, ingresso, Juliette, portão 01. Após Juliette, parou, Azul 22. 03305, senheiro, nave da Azul, prossegue para o portão 05. Agora, Azul, 03662, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03662. No solo, altura 3, nível direito, 1, 2, 1, 1. Direito, 2, 1, 1, é 3, 1, 3. Zero, autorizado chegada Golf, desse mantenha 4006, altímetro 0063. Aquela identificação, o Rio 9800. Gente, boa na chegada Golf, descendo para 4000, ajuste 1003, Rio 9800. Certo, considerando, certo, está pronto, tudo agora. A linha e mantenha o chinamento 6310. Olha, mas será que será a minha terça? O Francisco Avena decolou sendo 5, controle 1, 9, 8. 19, 8, Azul. Salvador, boa noite, Azul. 2591 na decolada na Coral. 2591, boa noite, contato radar, submantenha o nível 160, após 2010, vou direto à posição Coral. Para 160, após 2000, vou a Coral direto, 2591. Romeu Juliette, 6313. Portão 4, 6313. Portão 4, 6313. Salvador, boa noite, Azul 2781. 2781, boa noite, com o telescópio preparado. Sente, está sem informação, Atiço. Sente, sente, eu falo de informação, só não pagar com a rua. Sente, graças. Siga a zona 246. Gente, o Salvador agora opera em condições visuais. O procedimento é o ILS X-ray, pistão na zero. Temperatura 27 graus, vento 111 nós com 10 graus, com 110 graus com 10 nós. Temperatura 27 graus agora. 03. Assim, afirmativo. Pista em uso no zero, ILS X-ray, QNH1 no zero, 1-3, vento 1-0 graus, 1-0-9, temperatura 2-7, controle opera 1-1-9-8, torre 1-1-8-9-5, pista operando em toda a extensão, pronto, cópia. Cópia, o 2781. Autorizado conquista, nível 1-60. Decola da 1-0 com curva direita no perfil de saída árvore após posição elefa, após elefa ou pilar direto conquista. 5031 no transponder, controle 1-1-9-8. Sente atualizado 60 para conquista, pista 1-0, decola curva direita após saída árvore elefa após o pilar. 5031 no transponder, 19-8, controle azul 2781. 5031 no transporte, correto, reposta pronto no parte 3, 2781. Passará 2781. Estacionário 6310, decolando a 350, 3510, contato radar, sub montanha ao nível 350, na saída PUCA. 350 direto, estacionário 6310. 9800, após 2000, correção, após pelo, desça para 2000, autorizado o final do procedimento e ele é rei, pista no zero, chama estabilizado. Sente, após pelo, desce para 2000 e ele é X-ray, reportará no localizador 9890. Estou com o ATI. Sente, Salvador, opera visual, pista em uso no zero e ele é X-ray, ajuste no zero, no 3. Temperatura 2.7, controle 1-1-9-8, torre 1-1-8-9-5, pista operando em toda a extensão, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 330, decola da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Pucajamo, após Caju. Os Caju segue conforme rota do plano. 5141 no transponder, controle 119 desse plano. F235, autorizado chegada a posse, disse mantenha 4.010, QNH1013. 1013, Salvador também. Estimativo, para as condições agora, Salvador opera visual, pista 1.0, procedimento ILS F-Rei, e ajuste 1.0.3, temperatura agora 27 graus, o vento 112 graus com 10 nós. Obrigado. Obrigado. visual com a pista. 9890, torre, 9895. 1895, 9890. Confirma após o 4233. Essa é a identificação, 4235. Chame 6310, chame Recife 125, decimal 45, alterna 12685. 2545, 2685, chame 63 no zero, obrigado. 9810. Zona 246, chame identificação, chegada bom foi autorizada, desse mantenha o nível 050, altímetro 0013. Mantenha a Lagoinha, recebe como número 2 na aproximação. Estimativo, Salvador Atera Visual no momento, pista 1-0, procedimento ILS 7 Rei, reajuste 1-0 no 3, temperatura 27 graus, o vento 1-0 graus com 9 nós. 0, taxi à direita, alfa, chama Sol 1-2-1. Sol 1-2-1-0? Agora, boa noite, nós hoje estamos zero para Rio. Boa noite. Boa noite, Alfa Kilo, faz 3, atenção ao finalizador. Alô, Salvador Azul, 2781-483 para puxa acionamento. Aguardo 2781. Aguardando 2781. 3-1-3, copiou a ti? seu aqui. Tá? Gente, o Salvador opera visual, pista em uso no zero, ILS X-Ray, em grau no 013, vento 110 graus 8 nós, temperatura 27, controle 119.8, torre opera 118.5, hora certa 0032, pista operando em toda extensão, pronto cópia. Pronto cópia, né, 393. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da El, Leda Motiva, onde intercepta Vesulu 10 até Tango Bravo Eco. 5142 no transponder, controle 119.8. É 313, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, primeira pilota à direita, da El, Leda Motiva. Correto, 6313, reporta pronto, confirmo o gate? É o 04. Sim. Fala, azul 2-5-1. Prossiga. Tá livre para puxa, será mesmo? Agora sim, reporta táxi 2-7-1. Gente, eu vou olhar para o 2-7-1. Após pelo beta para 2000, que é legal no 03, autorizado a sinal do procedimento LS e pista no 0, chame estabilizado. Após pelo 2000, 1-0-1-3, a maré estabilizada, azul 4-2-6. Azul 2591, serviço radar encerrado, está agora 50 milhas do oeste de Salvador. Mantenha o nível 160, chame Léo e 120.1. Chama Léo 120.1, azul 2590. Passou o grilo com o Rio 5979, 265, down back level 1 for 0. Azul Rio 5972, Squawk Identification, clear bike arrival, determine time, flight level 060, 1013. Azul 2781 com 69 a bordo, 4 horas, Salvador para o táxi. Azul 2781, livre táxi até o ponto de espera da 10, espaço 3, espaço 1 Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 013, boa viagem. Espaço 3, espaço 1, ponto de espera 1895013, obrigado, boa noite, amigo. Legal 019, squawk identification, clear bond arrival, descend to flight level 070, altimeter setting 1013. Contato radar se mantém o nível 160, após 2000, vou vir a guarda. 160, 2000, Argo, livre das restrições? É livre. Enter, azul 2781. Azul 4235, completa aproximação, chame a torre no 895. Alisson 95, azul 4235. Obrigado, boa noite. Boa. Pono 246, após pelo descer para 2000, QNH 1003. Autorizado o sinal do procedimento, ele é o CTRI pista no 0, SAM estabilizado. Positivo, após pelo descer 2000, autorizado o sinal dessa vez, chamada estabilizado, bom 246. Five nine seven two is the correct. Descend to 4,000 feet, altimeter 1013, you are number 3 to approach. Autorizado por 910, azul 4235. 010-1013. Confirma a nave. Pastor 87. Firmo, pastor 87. Passando Conde? Passou Conde. Confirma o destino para Salvador? Firmo. Bem, se adiciona identificação, pastor 87. Identificou. Pastor 87 está em contato radar, agora 66 milhas Nordeste de Salvador, mantém o nível no 00, chame quando pronto para descida. O altímetro em Salvador no 03. Vou ir para a posição Bonfi para interceptar a chegada Bonfi e aguarde o procedimento e aliança ao Cirreira, pista no 0. O vento agora 1,05 graus com 9 nós, temperatura de 27 graus. Torre 1, 18, 95, hora certa 0047, pista operando em toda extensão, pronto, copy. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída. Ael, Leda, Motiva, onde intercepta o perfil 10 até Tango Bravo Eco. 5125 no transponder, controle 119.8. Portanto, 3815, autorizado Guarulhos, 340, pelo 10, até Tango Bravo Eco, decola da 10 com curva à direita, da Ael, Leda, Motiva. Correto, 3815, reporta pronto no portão 3. Obrigado. Aula 0, metrô. Ativo Salvador opera no momento em condições visuais. Então, no 0. O procedimento aí é o 7 rei, o ajuste no 03, temperatura 27 graus, o vento 105 graus com 10 nós. Salvador, o 278 não poderia entrar o destino do Brasil? Aguardo. Ativo, operando em toda extensão. Tem chegada para o potenciamento, 6224. Olha o pastor 7, 10, 10, 10. Pastor 7, desse motel em 060 e QNH 1 no 03.